Frank na área, falando de irmandade, irmão. Aqui não tente de ti, muito menos blá blá blá. Tente dizer, falo na sua cara. Não ligo pra esse papo de sociedade. Daí pra aparência, personalidade. Corpo lacrado, louco revolucionário. Forte no rimado, vocabulário rasgado. Segura na pressão, sempre ligado ao seu redor. Enquanto um quer te ver bem, se te quer ir na pior. Por isso dê valor numa grande amizade. Meu irmão, conte comigo pra toda a eternidade. Samu cão de rinha, vamos encarar. Irmandade não tem preço, é pra revolucionar. Festa! E liberdade, contestar. Fé e racionalidade, contestar. Sistema da sociedade, contestar. Paz e liberdade, contestar. Fé e racionalidade, contestar. Sistema da sociedade. Amigo, me desculpe por ser tão ausente. Infelizmente eu levava uma vida inconsequente. Amigo, me desculpe por ser tão ausente. Batalhando sonho, acredito firmemente. Temos a liberdade, poder de ser feliz. Acredite nos seus sonhos e no que sempre quis. Só sua cabeça, capaz de te parar. Sonhe sempre muito alto, você pode chegar lá. Olhe que fé, paz e esperança. Não tente me entender, velho espírito de herança. Cabeça cheia, sempre planejando. Não pare de pensar, tô sempre criando. Quero ser feliz, quero paz verdadeira. Inspiração do céu, uma fé pioneira. Só sua cabeça, capaz de te parar. Sonhe sempre muito alto, você pode chegar lá. Paz e liberdade, contestar. Fé e racionalidade, contestar. Sistema da sociedade, contestar. Paz e liberdade, contestar. Fé e racionalidade, contestar. Sistema da sociedade. Amigo, me desculpe por ser tão ausente. Infelizmente eu levava uma vida inconsequente. Amigo, me desculpe por ser tão ausente. Batalhando por um sonho, acredito firmemente. Se cair 100 mil vezes, sempre volta em pé. Não importa a tempestade, nunca abale a sua fé. Se acha que é o fim, pode crer que não é. São apenas barreiras pra testar a sua fé. Você é forte, se mantém em pé. Pra terminar, nessa fase fique ligado. A lágrima de uma derrota não quer dizer que tá tudo acabado. Caiu, levanta na guarda, irmão. Pronto pra batalha. Pronto pra batalha. Paz e liberdade, contestar. Fé e racionalidade, contestar. Sistema da sociedade, contestar. Paz e liberdade, contestar. Fé e racionalidade, contestar. Sistema da sociedade. Amigo, me desculpe por ser tão ausente. Infelizmente eu levava uma vida inconsequente. Amigo, me desculpe por ser tão ausente. Batalhando, acredito firmemente.